Sou Chaleme 258, desce para 3 mil pés. 3 mil pés, Chaleme 258. 45809, desce para 4 mil pés, QNH 1098. 4 mil, 1098. 5809, RGS. Tango Mike Fox Sierra, aciona a identificação, desce para o 050, voa Cochino para a chegada a mão. Tango Golf Kilo Oscar, boa noite, aciona a identificação, desce para o nível 060, voa Cochino para a chegada a mão. Negativo, mantém o perfil da chegada, é o número 5 na aproximação. Bono 805, no solo 22, táxi pela Alfa e Juliette, o gate é o 01. Alfa e Juliette, gate 1, 8. Estabilizou? Estabilizou o visual com a 0. Completa final, chama Torre 1, no 86, bom pouso. 86, boa. Boa noite, está 3152, passando entre a Serra Baixada e Travana. Boa noite, está 3152, avistado, ajuste 1-0 no 8, pouso autorizado na 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Pouso 1-0-52. Gol no 606, boa noite, aciona a identificação, desce para o 050, voa direto em TAP. 050, direto em TAP, 606. O Janel 258, completa final, chama Torre 1, no 86, bom pouso. 86, obrigado. Webjet 5809, desce para 2 mil pés, ajuste no 08. Autorizado em LS, reporte estabilizado. 2 mil, no 08 é o ajuste, está autorizado em LS, Webjet 5809. Bruno 606, em Fábula sendo indicada. Tem condição de manter até Itápia? Não tenho. Né, 6258, pouso autorizado na 10. O vento no 60 graus, 10 nós. Gente, está livre o pouso, né, 6258, estou baixando travado. O vento informa que abaixo de uma centena, 250 nós devido à restrição operacional. Gente. Obrigado. No 714, boa noite, aciona a identificação, desce para o 060, chegada Mari, reduza para 250 nós. 060 na Mari, com 250 nós, boa no 714. No 714, voo a Itap. Itap, chegou no 714. Fala, tango Mike Fox Sierra, informa a velocidade indicada. Estabilizando o curso do localizador do WebJetson 509. Web 5809, completa final, chamada Torre 1, no 86, Mumbolte. Completa, chamada Torre 786, obrigado. Boa semana, senhor. Torre Salvador, muito boa noite, objeto 5809, estabilizado no curso do localizador. Boa noite, Web 5809, ajuste no 08, aguarde a pista livre. No 08, aguardando pista livre, Web 5809. No 4, desce para 3 mil pés, QNH 1008, sem restrições de altitude. Até 3 mil pés, sem restrições de altitude. Gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, tem condições de manter 250 até Itap? Mantenha. Zero, táxi via Alfa, Juliet, gate 11, 1-1. Táxi Alfa, Juliet, gate 1-1, 9-5-0. Permanece na minha escuta, ou chegar 6258? Webjet 5809, pouso autorizado na 10, vento 170 graus, meia dúzia nós. Autorizado, livre pouso para o Webjet 5809. Passando o Mike Fox Sierra, reduza 1 no 709. confirmo. Abjet 5809, no solo 33, táxi autorizado Alfa e Kilo para o Pátio 3, o Web 5809. Entendi, Alfa Kilo, Pátio 3, 5809, Web. Webjet 5809, a posição do Pátio 3 é a 07. Fique atento ao sinalizador. 07, vai ficar atento ao sinalizador. Webjet 5809. No 606, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, 606. Sabatango Mike Fox Sierra, reduz a 1.50 nós, desce para 4.000 pés, ajuste no 0.8. Uno 606, completa final, chama Torre Uno 86, bom pouso. 86, bom. Uno 714, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado ILS, reportará estável, bom, no 714. Boa noite, Gol 606, uma milha de cima, baixou e travou. Boa noite, Gol 606, o ajuste é 1.08, tráfego avistado, está livre o pouso na 1.0, o vento é 1.50 graus, 0.8 nós. Livre pouso, 1.0, 606. Patango Mike Fox Sierra, desce para 2.000 pés. 2.000. Patango Golf Kilo Oscar, desce para 3.000 pés, que é legal no 0.8. 3.000. 1.018, gostoso. Salvador, boa noite, voo do 643. Voo no 643, boa noite, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, que é legal, no 0.8, chegada bom. Para 4.000 com 2018, na bom, voo no 643. Está estável, já visto, no 714. Voo no 714, completa final, chama Torre 1, no 86, bom pouso. 86, bom trabalho. Torrego 1714. 1714, boa noite. Ajuste no 0.8. É o número 2 para o pouso. Aguarde a pista no 0 livre. Relativo, aguardando a pista no 0 livre, gol no 714. Batango Mike Fox Sierra, autorizado ILS, reporte estabilizado. Opa, estabilizado, Mike Fox Sierra. Vou 606. No 714, vento 160 graus, 08 nós, livre pouso na 110. Livre pouso na 110, gol no 714. Estabilizou no localizador Mike Fox Sierra. Mike Fox Sierra, completa final, chama Torre 1, 86, bom pouso. 86, Papa Tango Golf Kilo Oscar, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2000, autorizado ILS, vai reportar estabilizado para o Golf Kilo Oscar. Idade de cancelar o objetivo do Alfa 7. Reporte no ideal, cancelamento, Mike Fox Sierra. A cancela, partida presente, o Mike Fox Sierra. Teste, plano cancelado aos 4:06. Autorizado uma base pela direita. Informe na final da 1-7, o Mike Fox Sierra. Abandone a final da 1-0 com curva à esquerda. A final da 1-7 com base pela direita. Voo no 714, seu solo aos 4:06, táxi via Alfa Juliet, o gate é o 02, voo no 714. Alfa Juliet, o 02, voo no 714. O Mike Fox Sierra avistado, check trem, Pouso autorizado na 17. O vento é 170 graus, 09 nós. Livre pouso na 17, o trem baixado e travado de o Mike Fox Sierra. Você vai pra Baeté após o pouso, não é isso? Erro. Gente. Estabilizador estabilizado, Papa Tango, Oscar. Controle estabilizado, localizador, Golf Kilowatt. Golf Kilowatt, completa final, chama Torre 1, noite meia. 18 e meia, Golf Kilowatt. Boa noite, Papa Tango, Golf Kilowatt. Golf Kilowatt, boa noite, prossiga. Estabilizado, BLS, pressão modificada externa e girar base pela direita da 97, Golf Kilowatt. Gente, deseja cancelar o plano a partir da presente, já curva.